vai sair outra vez? Ai, meu amor, ai, ai, ai, me faz sofrer. Ai, quanta paixão, sempre me quer bater. Ela vem me procurar, todo dia, toda hora, ela vem me castigar. Não consigo me esconder, ela gosta de bater. Todo dia, toda hora, eu não quero mais sofrer. Quando chega tarde, ela vem me bater. Quando bebe cerveja, só sabe brigar. Quando olha as meninas, ela quer me matar. Levar uma surra!